beijando ele. Piscou, colou, chamou, eu vou. Acho que uma aventura começou. E ele tem um sorriso tipo blim blim. E a maldade de quem sabe fazer certinho. Como você fala, é maldade, não judia de mim. Pelo menos não aqui. Não posso ver problema aqui. Eu já vou beijando ele. Piscou, colou, chamou, eu vou. Acho que uma aventura começou. E ele tem um sorriso tipo blim blim. E a maldade de quem sabe fazer certinho. Como você fala, é maldade, não judia de mim. Pelo menos não aqui. Pra problema eu tenho dom, dom, dom. Ainda mais tenho gosto. Bom, bom, bom. Gosto de mel, gelo e canela, tirando meu batom. É tão bom, tão bom. Pra problema eu tenho dom, dom, dom. Ainda mais tenho gosto. Bom, bom, bom. Gosto de mel, gelo e canela, tirando meu batom. É tão bom, tão bom. Tão bom, tão bom. Tô sem tempo pra drama, disposta pra assuntos de cama. Sem contrato, apenas tato. Acaba com meu tédio no quarto, me inflama. Tem problema que veja tão bem. Que me faz massagem, me chama de meu bem. 24/7 nativa, me recebe com carinho. E sativa, tipo bom vivan, onde toca cativa. Me toca.